manda aí pra nós. Gine, gente, ciganinha. Deixa comigo. Você vai tocar ciganinha, eu vou tomar uma cachaçinha. Bom dia, nego velho. Bom dia pra todos vocês. Pra você. Que Deus abençoe a vida de todo mundo aí, viu, gente? Obrigado com o Rádio Ligado. Ciganinha! Essa música é linda demais, viu? Abraço todo especial pra todos vocês. Vamos dar um pulo lá no Espírito Santo. Ah, Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. Bom dia, Belzinha. Oi, Jacan, bom dia. Tudo bem, meu bem? Aqui quem fala é Bel Baioque, do Espírito Santo do Pinhal. Bem-vinda. Estamos aqui na Chácara do Carlão, divisa de Pinhal, Jacutinga, ouvindo seu programa. A gente adora o programa de vocês. Obrigado. Ô, Jacan, manda uma música pra mim, vê uma aí bem bonita, pra me mandar pro meu marido Carlos Ornag e pra minha irmã Irene Baioque, que está lá em Espírito Santo do Pinhal. Maravilha. Um abração pra vocês e Deus que abençoa sempre você. Abençoe todos nós e obrigado sempre com Rádio Ligado a todos vocês e do Espírito Santo. Né? Obrigado sempre com a sintonia, viu, Bel? Bem-vinda sempre. Dá um abraço apertado na família, todo mundo aí na chácara. O João Luiz também tá por cá. Oi, João! Opa, bom dia. João Luiz Tomice aqui de Garça, interior de São Paulo. Garça. Bem, tamo na escuta, hein? Toca pra nós, viu, menino da aldeia aí. Lourenço Dorival, beleza? Deixa comigo, abração pra você. Um abraço a todos aí, tamo na escuta. Obrigado, viu, gente? Toda essa turma de rádio ligada aqui no programa do Jacão. O Agenor tá na sintonia com a gente. Alô, Agenor, Francisco Dumont, bom dia. Meu amigo Maurição Sandra Turismo, tá em Pirapora também nos ouvindo, Minas Gerais. Ô, Maurição! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Com muita alegria, meu amigo Jacão, gente boa. Eita. Demais, melhor da região. Tá com o Jacão, tá bom demais. Põe Jacão direto. Vamos, Jacão. Boa. Manda aquela música pra nós do caminhoneiro. O Márcio tá lá no sul de Minas. O sul de Minas, tudo curtindo você. Oh, manda que maravilha. O pessoal lá do sul de Minas, Márcio. Tá todo mundo curtindo você. O pessoal lá da Fafa Santo Antônio, Nuni Braz, Mina Liga, Liasa, meus colegas, tá tudo curtindo você. E a turma de Cobra Morta da Sandra também, tá lá curtindo você. Manda uma música pra Paulo Graxa, Mola Quebrada. Ai. Alexandre, Mola Quebrada também. Manda uma música pra ele lá. Tá na clube, tá bom demais. Tá no Jacão, põe no Jacão direto. Mora Jacão, hoje nós estamos daquele jeito, Jacão. Daquele jeito, vai, né? Que mais tarde eu saio em sua casa, deixa a cerveja gelando. Já tá aqui, e já. A carne passar e o frango caipira. Eu tô daquele jeito, vamos que vamos. Mais tarde nós aparece por aí, Jacão. Ai. Bora, Jacão, põe no Jacão direto. Cuidado, tô na Cacá, manda aquela música da vontade nem prestar. É só cuidado, na Cacá, não cortar o seu hoje no cabo de vassoura. Tá na clube, tá bom demais. Põe no Jacão, vamos que vamos, Jacão. Valeu, meu irmãozão. Ai, esse é demais, viu? Um abraço pra você, grande Maurício, tudo de bom, que Deus te abençoe. Ah, Jacão, aqui é Liliane Maria de Francisco Dumont, estamos aqui na escuta, manda alô pra gente e manda um abraço todo especial para os participantes da Cavalgada São Sebastião e aquela moda boa com Sérgio Silva. Abraço para todos vocês nos ouvindo em Francisco Dumont, viu, gente? Obrigado com o radinho ligado aqui no nosso programa. A dona Maria das Graças também tá na sintonia, tá em Curvelo, a Maria e Sandra na sintonia em Curvelo. Bom dia para todos vocês em Curvelo. Lonival, irmão de Vanderlei Gonçalves, manda um abraço todo especial para ele. Alô, meu amigo Vanderlei Gonçalves, que Deus abençoe a sua vida sempre. O seu irmão Lonival tá te abraçando aqui na rádio. Abraço, Vanderlei. Fica firme, meu irmão. Tudo vai dar certo. Abraço todo especial aí, viu? O João Bandeco também tá por cá. Oi, João. Ele mandou o áudio aqui para mim. O áudio não chegou ainda não, mas deixa eu resgatar esse áudio do João aqui. É rapidinho, é só abrir meu aparelho celular aqui pra gente pegar esse áudio dele. Pronto. É rapidinho, João. Ô, João, que Deus abençoe o seu domingo, meu irmão. Papai do céu te abençoe sempre também. Bom dia, João. Ô, Jacão, bom dia, bom dia. Bom dia. Nós por cá, na Fazenda Bahia aqui, curtindo o programa, né? Fazenda Bahia. Tamo aqui, ó, a galera toda aqui, casa cheia, Neuzinha, Pereira Borges, seu Oscar, Juscelice Faria Borges, Tiago Emanuel e o João Vitor. E a Juscelice, né, que não pode esquecer. Nós estamos por cá aqui fazendo aquele almoço aqui, preparando os preparativos aqui. Aqui, okay, okay, ótimo. E o programa seu aqui, viu? Muito agradecido, manda seu um João. Um abraço aqui pra galera aqui da Fazenda Bahia aqui. Alô, Fazenda Bahia! Por cá, viu? Que você tenha um dia aí abençoado. Que o Senhor Jesus venha abençoar nosso domingo. Amém, meu irmão. E nossa família, e tudo de bom. Tudo de bom pra todos nós. Obrigado, viu? Deus abençoe sempre. Obrigado sempre, João. O José Júnior, bom dia, José. Fala, Jacão, beleza? Aqui é José Júnior, aqui de Bocaiúva. Um abraço pra você, meu chegado. Obrigado, meu irmão. Ô, Domingão, bom, hein, Jacão? Demais da conta, ué. Tocando sua moda prateleira de cima aí. E os áudios também, muito pessoa simples, bacana. Ô, Jacão, já tentaram calar o rádio, mas o rádio é quase que incalável. Verdade. Um dos maiores e melhores meios de comunicação que existe. E mais tradicional, né? É o rádio. Verdade, meu irmão. Raidinho na beira da cama, acordar de manhã cedo com o Raidinho. Você vai viajar, o Raidinho tá ligado. O rádio é bom demais. E quando você vê um programa onde você dá oportunidade para as pessoas falarem igual você tá dando aí, é importantíssimo e bom demais. A gente fica curtindo. Tem hora que a gente curte mais os áudios das pessoas do que as próprias músicas. Verdade. Bacana demais. Um bom domingão para todo mundo aí. Toca a moda, oferece para nós aqui na cidade de Bocaiúva, Jacão. Bocaiúva, agora se ama essa região toda aqui. Tamo junto, meu irmãozão. Esse é o Júnior. Portal Ponto a Ponto. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Você falou tudo, o rádio continua firmes e fortes. Gratidão, meu povão! Chegando e levo a vida cantando, minha vida é viajar. Por onde eu passo, a cigana na garupa, vou gritando pa-umpa e paro pra descansar. Ergo a rede lá na mata e começo a balançar. Oi, ciganinha, vamos viver viajando. Oh, minha linda cigana, eu sei que tu andes de valente cigano. Famílias ciganas por esse Brasil afora. Jacão! Viagem, trago na minha bagagem muitas coisas pra vender. Carrego ouro e um papagaio loiro, fala muito e sabe ler. Vendendo tropa, trocando cavalo bom. Só este coração pra ninguém posso vender. Oi, ciganinha, você sempre lendo sorte. Vamos andando, vamos a retirando até na hora da morte. Jacão neste domingão, meu povão. Aqui não, Pica-Pau. Aqui, ó, é Aroeira. Cê tá doido, motorista? Ouvindo os moldão desde até vontade de não prestar, viu? Como é que é, Jacão? Vontade de não prestar? Você não abre seu olho, mentiroso. Não, viu? Não, é, Jaquim tá me falando que eu sou mentiroso, sou mesmo. Não, chamei, eu falei vontade de não pescar, dona Cacá. Pensa na mulher brava, viu, gente? Meu povão, quero aproveitar que são 10 horas em ponto, aproveitar a oportunidade de convidar todos vocês em todo o Brasil para o primeiro encontro de comitivas Amigos do Jacão. Você que é fã de cavalgada, de comitivas, de forrozão, vem aí, dia 21 de fevereiro em Várzea da Palma, o primeiro encontro de comitivas. Tem Chicote de Luxo, a primeira atração, confirmada. Temos Breno Leonardo também, e João Vitor Bruto do Forró. Tem também mais três DJs. Fica ligado aqui, ó. Você lembra a primeira cavalgada do Jacão? Foi um sucesso, não é mesmo? O povo pediu e o Jacão atendeu. E pensando nela, vem aí o primeiro encontro de comitivas amigos do Jacão no Palmas Clube em Várzea da Palma, dia 21 de fevereiro. Sexta-feira, às 8 da noite. Às 8 da noite. Primeira atração confirmada. Chicote de luxo. Chicote de luxo. O número 1 das cavalgadas e comitivas. Pela primeira vez na região. Olha o solinho. Várzea da Palma vai ficar pequena. Com licença. E mais. Olha o trem. DJ Revoada, o DJ das comitivas. E DJ Dom Renilson. E mais. Breno Leonardo e João Vitor. O Bruto do Forró. Ingressos antecipados na RA Modas. Adquira já o seu. Olha o chicote de luxo em Várzea da Palma. Realização: Jacão da Rádio. E LM Promoções e Eventos. Tá bom demais. Pois é, coloque aí já na sua agenda, dia 21 de fevereiro de 2025, no Palmas Clube em Várzea da Palma, para você quiser comprar o seu ingresso antecipado mais barato, na RA Modas, a Renata e o Reginaldo Fernandes. Turma boa! Nosso programa também de domingão tem um oferecimento da LA Eucaliptos. Gente, o alambrado aí para seu sítio, da sua fazenda, da sua casa, ele traz beleza, segurança, durabilidade e em um só produto. Deixe o espaço protegido com estilo. Passe agora mesmo na LA Eucaliptos e confira. Eu mesmo cerquei meu sítio com todos os produtos, todas as telas, o alambrado, telas de alambrado aí da LA Eucaliptos, tá bom? Aproveitar a oportunidade, mandar um abraço todo especial para Dauane, na sintonia com a gente, na LA Eucaliptos. Meu irmão e amigo do coração, Fabrício Durães também. Abraço para todos vocês da LA Eucaliptos. Tá precisando de madeiras, telhas e alambrados? Conte agora mesmo com a LA Eucaliptos. Intervalo rápido, eu volto já já. 3 minutinhos. Já já o Jacão tá de volta. Bom dia, bom domingo, meu povão. Nosso WhatsApp na sua lista de contatos. 99319911-51. Prata FM Vale. Simbora, meu povo! Música, alegria, alto astral é aqui no programa do Jacão pela sua Prata Vale. Vem comigo! Prata FM Vale. Com o programa do Jacão. Você está ouvindo a Rádio Prata FM Vale, uma idealização da Associação dos Sertanejos Caipiras do Brasil. Prata FM Vale, a sertaneja do Brasil. O alô, bom dia! E o cantor Herbert Silva vão te presentear com um kit de churrasco completo! Com churrasqueira, 3 jogos de facas e um vale churrasco no valor de R$400. Ah, você tá de brincadeira comigo! Tá falando sério? Para participar é fácil. Mande um WhatsApp com seu nome, sua cidade, o dia e horário que você ouviu a música. Sua Conduta, do cantor Herbert Silva. Me amarro na sua conduta, desde sempre na luta me ensina a viver. Participe quantas vezes quiser. TDD 99-3199-1151. O sorteio será no dia 9 de março, no Alô Bom Dia, com Sérgio Fontinelli. Alô Bom Dia! Conheça o Articula Ultra Complex, um suplemento de grande sucesso. Ele é como um agente regenerador das articulações, combatendo dores e auxiliando no tratamento de fibromialgia, osteoartrite e osteoartrose. Além disso, possui um poderoso efeito anti-inflamatório, fortalece as lesões e promove a recuperação muscular. Contribui também para a construção e lubrificação das cartilagens. Então, não espere mais. Adquira já o Articula Ultra Complex com 10% de desconto e frete grátis pelo WhatsApp. DDD 99-3199-1151. DDD 99-3199-1151. Sua

Você tá doido, motorista? Bom domingão, meu povo! Que papai do céu, nosso bom Deus, abençoe e proteja todos nós neste domingão de programa do Jacão. Nós vamos juntinhos até a uma da tarde trazendo o melhor da música sertaneja. Pra você, o melhor ouvinte do Brasil. Vamos lá pro nosso zap? Quem quer participar com a gente? Ó, ó, ó! Bora! Quer falar com o Jacão? Então anota aí: 38 99800 9797. WhatsApp do Jacão. Vamos que vamos, meu povão. A Tequinha tá na sintonia com a gente em Engenheiro Naval. Oi, Tequinha! Bom dia, Jacão. Manda um modão aí pra mim, meu amigo. Na hora, meu amor. Ela gosta das andorinhas. Vou tocar já pra você, tá bom? Um beijo. Clarice! Ô, Jacão, não perca seu programa. Todos os dias eu assisto, no domingo. Nossa, é bom demais. Obrigado, muito bom, viu? Obrigado, gosto muito, viu, Jacão? Deus te abençoe bem. Obrigado com rádio ligado a toda essa turma maravilhosa nos ouvindo neste domingão, né? Ah, o João Leite, tá em Claro dos Poções nos ouvindo, a Dona Maria da Paz também, tá de rádio ligado aqui no nosso sonzão. Obrigado, bom dia, Dona Maria. Fala comigo, trem doido do céu. Fala com o Jacão, ó. Bom dia, Jacão, que bom você apresentando esse programa aqui na rádio de Claro dos Poções. Que Deus abençoa, adoro seu programa, já tinha tempo que eu não tava ouvindo você, foi obrigado, uma alegria, bem, de saber que você vai fazer parte aí, fazendo esse programa para animar os domingos de todos que gostam de você. Obrigado. Do seu programa. Um bom dia. Bom dia, Dona Maria da Paz, toda a turma em Claro dos Poções. No meio de semana também tem, viu? Das 16h até as 19h. O João Leite também tá por cá. Oi, João. Bom dia, Jacão. Bom dia. Um abraço aí. Manda uma música aí. É de Daniel, Flores do Carro Branco. Deixa comigo. Todos os radialistas e todo o pessoal de Claro dos Poções. Turma boa de Claro dos Poções, bom dia pra todos vocês, obrigado, viu? Quem mais tá com o Jacão? Bom dia, bom dia, bom dia. A Maísa também tá por cá. Oi, Maísa, beijo pra todos vocês aí. Toda essa turma maravilhosa, viu? A Maria Cléo também, Santos. Oi, Maria Cléo, como é que você tá, menina? Alô, Jacão. Não é Maria, não? É Negão de Canabrava. Ai, Negão, bom Negão. Passa a casa de caboclo aí pra nós aí, fazendo favor. Deixa comigo, meu filho. Ofereço pra Lu, Cléo, Negão, e Guilherme e João Caixinha. Obrigado. Obrigado, tchau. Eu, Deus abençoe você e bom domingo pra toda essa turma aí, viu? A Cidinha também tá por cá nos ouvindo. Oi, Cidinha, bom dia e bom domingo, menina. Bom dia, Jacão, quem fala aqui é a Cidinha. Gostaria de ouvir a música Cabeça Branca e oferecer para todos os ouvintes. Ei, Jacão, você é uma pessoa de bom coração, todo mundo gosta de você, viu? Gratidão. Bom dia para você e para sua família. Obrigado, Cidinha. Deus abençoe todos vocês também, viu? Obrigado pela companhia. Meu amigão Elimar, senhor. Ô, Jacão, tem doido do céu. Bom dia, meu irmão. A paz de Jesus esteja no seu coração. Amém, no meu seu irmão. Domingo e a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, principalmente essa nova região que tá recebendo sinal aí agora, né? Sim. Dessa rádio aí maravilhosa, Claro dos Poções. Isso é maravilha, bênção de Deus na sua vida, meu irmão, Deus abençoe sempre. E eu gostaria abençoe de ouvir nós, um som aí, pode ser aí de Trio Parada Dura aí, entendeu? É, Cadeira Amiga, qualquer um aí, Trio Parada Dura aí, eu vou amar. Toca pra nós aí, pra todos os ouvintes que tá na audiência aí, pro meu amigo Silvio Segurança, o Rodrigão, Rodrigo Zaru, né? É, funcionário da Liasa lá. E pra todos os ouvintes da audiência, meu irmão Gilmar, que tá sempre ouvindo essa rádio maravilhosa aí. Meu pai, minha mãe lá, eu pedi a Dona Maria Augusta, né? Que tá na recuperação após uma cirurgia que ela fez. Sim. E aí, todos os ouvintes aí. Obrigado, tá, meu irmão. Alô, Jacão, trem doido do céu. Tá na clube, tá bom demais. Tá com o Jacão, tá melhor ainda. Valeu, Eli. Vamos pra riba. Vamos que vamos, hein? Domingão, obrigado com rádio ligado, meu irmãozão. Papai do céu te abençoe também. A Catinha da boca. Ô, Cátia. Bom dia, Jacão. Bom dia, meu bem. Manda um alô aqui pro pessoal aqui da Casinha Branca, aqui na beira do Rio, na beira aqui de São Francisco. Aqui é Kátia. Ei, Kátia, beijo pra você, tudo de bom, viu, bem? Jacão, esse programa é maravilhoso, não perco. É aí, Ilma Daiane, da onde você fala, Ilma? Depois você me conta aí da onde você fala, viu? A Dona Josineide também, gente, Dona Josineide mandou 884 mensagens. Dona Josineide, chega aí na senhora agora, meu bem, bom dia. Bom dia, Jacão, amigão. Tudo bem com você? Eu tô bem bonito. Com a família, Jacão. Graças a Deus, bem, meu. Sou a Jacinei que marca na minha preta. Sim. Ô, Jacão, quero pedir uma música, Jacão. De paradura, duas mulheres. Refereço pro meu marido, pro seu marido, meu filho Antônio. E pra você, da sua família. E pra você também. Obrigado. E pro vovô Abel. Vovô Abel. Jacão, quero te fazer um pedido, Jacão. É. Se você puder me ajudar. É. Vê se você falar aí na rádio aí pra ver se vocês dão um jeito de pôr uma torre aqui mais perto, aqui na Maria Preta, tá vivo, que antigamente aqui pegava, aqui na minha casa pegava vivo. Sim. Agora não pegar mais não, nada que eu vou tentar querer ligar pra minha mãe, tem que ir lá em cima. Entendi. Na estrada lá em cima pra ligar pra minha mãe, sabe? E a internet aqui tá ruim, não tem nem jeito não. Dona Josinete. Ajudar a gente aí, Jacão? É o seguinte, esse problema é mais do governo federal. Né, você pode estar abrindo uma chamada aí na Anatel 1031 para você fazer o pedido e reclamando aí sobre a região de vocês na zona rural que está sem sinal de internet e celular, tá bom? Pode ligar direto 1031. É o telefone da Anatel mesmo, você pode ligar e abrir a sua reclamação. Tá bom, dona Josineide? Um abração pra senhora. Meu amigo Rogério Camargo, bom dia, meu irmão. Ô, Jacão, bom dia, Rogério Camargo, tudo jóia? Bom, poxa, e bonito. Abençoe nós. Manda uma caprichada aí pra mim, minha esposa Regina e meu filho Gabriel. Um abraço, com Deus. Com Deus também, Deus te abençoe. Aí. Ótimo domingo pra você, Rogério. Jacão, bom dia, meu nome é Claudilene de Bocaiúva. Manda um alô pro pessoal do Garrote 2 e avisa que hoje teremos reunião mensal na comunidade. Beijo pra você, meu querido. Beijo pra você também, Claudilene, toda a turma aí do Garrote 2 nos ouvindo. Ah, que gracinha, hein, gente? A Lívia Emanuele também tá participando com a gente de La Sance, Minas Gerais. Alô, turma de La Sance! Podemos pra mim? Eu mando sim, uai. Que gracinha a Lívia Emanuele, hein? Ah, fala pra mim, tem mais áudio dela? Bom dia, você tá bem? Tô bem demais, viu? Abraço todo especial pra você, obrigado, viu? Meu amigo Paulo também tá participando com a gente. O Thales Rodrigues tá ouvindo o Jacão e trabalhando no trator. Olha só, gente, mandou foto pra gente aqui. Jorge Custódio, bom dia pra você. José Geraldo é o homem da previsão do tempo, bom dia. Felipe Librelon, meu grande amigo, bom domingo, meu irmão, como é que você tá? Fala comigo, fala com o Jacão Filipão. Cadê ele? Hã? Gente do céu, começou. É muito áudio, viu? Graças a Deus, muita participação. Agora sim. Bom dia, meu amigo Jacão. Bom dia. Hoje já colocou no C, foi cedo, oi, meu amigo. Sentei de banda, vou querer só não. Só pega o Losão Verão aqui no Bocaiúva. Hã? A galera da turma do baralho, entre amigos aí. Sim. A galera tá tomando um suquinho da confusão já, viu? Bom demais, ué. Só pega o Losão aí pro nosso amigo Tony Procopio, lá no Riachim. Alô, e pro nosso Tony. Amigo Gilei Crocodilo. Alô, Gilei Crocodilo. Tá sumido, viu? Só esquentou. Aí vocês pegam demais o pé do Crocodilo, viu? Maurício! Bom dia, Maurição! Bom dia, Jacão. Como é que você tá, meu amigo? Bom demais! Estamos aqui nesse domingão. E, Jacão, queria pedir aí. Toca uma música aí, Dama de Vermelho aí pra nós aí, Jacão. Na hora, Maurição. Oferecer aí pra nossa turma aí, amigos do Jacão. Mourão, grande parceiro, tive aí. Porque eu tava conversando com ele esses dias aí, cara. Nem via, conheci esse homem, rapaz, mas é um amigo de muito tempo. Ó, pra você ver. Que gente maravilha. Boa demais. Bom demais, hein? E com fé em Deus, se Deus quiser aí, vou estar conhecendo também todo mundo aí, essa turma aí, que é só gente boa. Vem mesmo, irmão. E estamos aqui, Jacão. Valeu, fica com Deus aí. Com Deus também, Maurição. Aqui no Bom Despacho. Gratidão, meu irmão. Triângulo Mineiro. Fica com Deus aí, Jacão. Tamo junto. Um abraço a todos. Alô, aí, turma, de Bom Despacho. Um abraço pra você. Valeu, Maurição. Tudo de bom. O Adailton Gomes, doutor Adailton, abraço pro senhor Jacão, aqui é o Adailton, filho da dona Raimunda, passando para deixar um grande abraço a todos de Várzea da Palma, em modo especial minha mãe, mora em Sorocaba, sempre que possível estou sintonizado em seu programa, manda uma moda prateleira de cima, hein? Ah, no dia que eu saí de casa, valeu doutor Adailton, obrigado, viu? Com rádio ligado, obrigado pela companhia. Meu amigo Paulão, tá no bairro Pedras Grandes, em Várzea da Palma também. Alô, turma de Várzea da Palma. Tá, falta eu mandar um beijão também pra minha esposa, que nem escuta também. Tá vendo? Eu tô aqui na cuidando da produção do almoço aqui e mandar um beijão pra ela também. Beijo, Cleonice. Abraço pra você, Cleonice, também, toda a turma no bairro Pedras Grandes. A Maria José Jacão, bom dia. Se possível, toca pra gente, salva meu coração, de Zezé de Camargo e Luciano, por gentileza, bom trabalho, obrigado, bem. Alô, Geraldo Francisco, grande Geraldão, tá participando com o nosso programão também. Geraldão, bom dia. Bom dia, Jacão. Bom dia, então, meu irmão. Aqui é Geraldo Monteiro. Manda um modão pra nós aí, menina da aldeia, tô oferecendo pra minha namorada Helenice, Bocaiúva. Bom demais, hein? A toda a turma de Bocaiúva, bom dia. Pra você aí. Obrigado, falou, Geraldo. Jacão. Abraço, meu irmão. Bom domingo pra toda essa turma em Bocaiúva. Quem mais? Bom dia. Fala, Jacão. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Jacão, manda um modão aí pra nós aí, partileira de cima, franguinho na panela. Nossa, que modão! E manda mesmo um alô aí pros meus primos aí de Navarra. E a calangada toda. Os calangos? Já manda a calangada toda, que aí eles já sabem que é pra todo mundo. Deixa comigo, e viu? Eu tô aqui no Santo Ingrácio. Alô, turma do Santo Ingrácio. Vamos começar os trabalhos. Ah, e é bom, domingo, né? Já pode tomar o suco da confusão, já é logo cedinho. Quem mais? Bom dia! Fala com o Jacão. Bom dia, Minas Gerais. Ô, Jacão, bom dia. Coquinho por cá, pouso de passagem aqui na Coquinho Carreteira, de passagem aqui pelo tal do Bocaiúva Positiva. Pouso, meu irmão. Mandou um alô pra nós aí, mandou uma moda chonada pra todos os caminhoneiros que tá na rodagem aí, né? Mas deixa comigo. Do Pernambuco aí. Aproveita com você, acessar. O Caiuva é o palco do momento. Aquele aí abraço. Sim. Estamos te ouvindo aqui, positivo. Pose, e alô, alô todos os nossos grandes amigos caminhoneiros. Câmbia, QRA Jacão trem doido do céu. Alô, caminhoneirada, mete a mão na buzina, vai, vai. Mete a mão na buzina. Eita, abração pra todos os caminhoneiros do Brasil. Alô, Celsão! Bom dia, meu amigo Jacão. Bom dia. Céu de Bocaiú. Você tá mal, meu filho? Oi, Jacão. Queria mandar um abraço pro amigo Tecão, engenheiro Navarro. Você podia mandar um abraço pro irmão Dimazim, tá lá na Fazenda Outras d'Água. Aí é bom desse, meu irmão, que tá lá no bairro Estonado, pra galera tá curtindo lá. Podia mandar uma música pra nós aí com Zé de Camargo e Luciano. O dia que eu saí de casa, Jacão. Obrigado, Jacão. Valeu, Celsão! Jacão, tá bom demais. Obrigado, meu irmão. Bom domingo pra você também, grande Celso. Alica Pereira. Ô, Liquinha, bom dia, meu bem. Oi, bom dia. Você tá boa, minha filha? Sacão. Oi. Tudo bem? Eu tô bom e bonito, aí, cheiroso. Ô, Sacão. Oi, meu bem. Aqui é Lica. Eu sei que eu sei. Então, manda uma música pra mim, Guilherme Silva, qualquer uma. Olha. Pra todos vocês da rádio. No forrozão eu toco, viu? Pra todos aqueles que tá ouvindo seu programa, tá? Eu amo ouvir seu programa. Obrigado. Seu programa é 10. Deus abençoe você sempre, meu bem. Meu Deus. Muito bom. Ficar o domingo sem ouvir Jacão. Não tem domingão. Obrigado, Liquinha. Então tá, e Deus abençoe você e toda a Deus sua abençoe família, todos tá? Nós. Um continua beijo. Assim, essa pessoa humilde e bacana que você é. Muito agradecido, bem. De coração mesmo. Com Deus, Deus abençoe. Com Deus também, viu, Liquinha? A Vani, a maior produtora de farinha do Brasil, vou chamar agora. Atenção, Vani! Alô, Vani! Alô, Vani, bom dia! Olha ela aí, ó. Fala comigo, Vani! Bom dia, Jacão. Trem doido do céu. Você tá boa, minha ô, filha. Ô, Jacão, oi, fala uma música aí. Eu quero daquela de... Tira o pé. Olha. Eu não sei quem é o cantor. Tira o pé. É o Guilherme sei Silva. Sei que o nome da música é Tira o Pé. E aí você roda e oferece aqui pra todo mundo do Morro Alto que tá te ouvindo. Na hora, meu bem. E oferece também pra Sérgio Murilo e a família dele também. Alô, que Sérgio tá Murilo! Na fazenda próximo de Bocaiúva. Que diz maravilha. Que não perde seu programa também. Sérgio também, né? Viu? Obrigado. Todos os domingos. Ele tá lá tomando o suco da confusão e ouvindo seu programa. Falou muito bem do seu programa, obrigado, viu, Jacão? Obrigado. Na onde eu ando, o povo só fala bem e tem uma audiência total. Graças a você. Roda essa viu? Música aí que eu te pedi, mas não sei quem é o cantor. É Tira o Pé, ué. Viu? Guilherme e oferece Silva. Aqui pra esse pessoal da Terra da Farinha aqui também, que não perde seu programa. Na viu? Hora, meu bem. Ó, oh, que Deus abençoe. Aí eu quero que você roda essa música. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Pra você, Vani. Vani, essa música é do Forrozão. Meio dia até uma, nós tocamos no Forrozão do Jacão, viu? Assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço. Porém, não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz para de novo não ver. suporto viver com outro amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto viver com outro amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. É a tortura de amor. A saudade é boa. E tem coisas que a gente não esquece. E o Jacão? Jacão? Toca de novo. As andorinhas voltaram e eu também voltei pousar no vento. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a as andorinhas, e eu também, pousar no velho ninho, e um dia que deixa só vocês agora, nós somos. Sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Rodão da prateleira de cima é com o Jacão. Oh, o seu domingo mais feliz, programa do Jacão. No recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é o pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha da no terreiro, papagaio, tatarela. Eu ando de qualquer jeito. tira de chinela. Se na grossa fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos, tem franguinho na panela. Sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a cutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas a gema é bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos, tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce nela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linha, no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos, um franguinho na panela. Minha mulher é um doce, que diz que eu sou um doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linha, no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos, o franguinho na panela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos, o franguinho na panela. Domingo! Domingo! Aproveita que amanhã já é segunda. Não, não, não! Programa do Jacão. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais vai de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração amigo Chico Mineiro. Caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa conhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Toda em festa, quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertenceu, e o culpado foi eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me. Garçom, olhe pelo espelho a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar. É da modão do Duque Dalvan, Dama de Vermelho. Deixa eu aqui abraçar meu grande amigo e irmão Juca, Casa Sertaneja. Tá nos ouvindo em Pirapora. Alô, Juca! Abração todo especial pro senhor e em especial também pra sua primeira dama, né? A esposa. Obrigado. Abração pro João Neto. Alô, João Neto, tá engenheiro naval juntamente com a dona Edna. Toda a turma aí do Grupo São Geraldo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vem comigo, meu povo, são 10h33, vamos dar continuidade aqui no nosso programa? Você que tá nos ouvindo, meu amigo Binho Moura, tá em Curvelo ouvindo a gente. Alô, Binhão, bom dia, meu irmão, como é que você tá, hein? Toda a turma de Curvelo, bom dia. Ô, Jacan, partilheira de cima. Como é que você tá, meu filho? Tava nem 10 casas que tem 11 rádios ligados. Não, não tem base, não. Sério mesmo? Mano, alô. Peraí, como é que é? Você tá em Nimutaba, Minas Gerais. A cada 10 rádios, tem 11 rádios ligados no programa do Jacão. Gente, Eu fico feliz demais. Vocês não têm noção. Que Deus abençoe. Como é que é, Binhão? Fala comigo. Tô aqui em Mutaba, em 10 casas, que tem 11 rádios ligados. Alô, Jacão. Manda um alô pra nós aí. Manda um sertanejo aí do Zezé de Camargo Ciano. Falou. Valeu, meu irmão. Papai do céu te abençoe, viu? Sempre. Grande Binho Moura na sintonia com a gente. Obrigado, meu irmãozão. Ah, o Júlio César, ele mora na zona rural de Buenópolis. Tem como você mandar um modão pra nós no seu programa, patrão? Valeu, Júlio. Bem-vindo, toda a turma de Buenópolis, Minas Gerais. Pediu o Nando Moreno, eu toco.